www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Die Ängste der Vergangenheit sind die Träume der Zukunft. Vergangenheit sind die Träume. die Ängste der Vergangenheit sind die Träume der Zukunft. Esperança me ensina a gritar.

Agora vou falar-lhe francamente. Vou viver independente. amor. Você zombou demais do meu carinho. É melhor seguir sozinho. Não suporto tanta dor. Você não é aquilo que eu quis. Você não vai fazer-me feliz. Estou completamente descontente. Você é bem diferente do que eu julgava ser. O meu amor é muito importante pra que alguém a todo instante faça pouco desse amor. Você não é aquilo que eu quis. Você não vai fazer-me feliz. Pra mim. Agora estou falando francamente. Vou viver independente. É melhor chegar ao fim. Estou falando francamente. Vou viver independente. É melhor chegar ao fim. Onde estiver, esteja com a Antena Web. this groove sincere. Bass bump is in the house, we're gonna funk it real. Your love is so divine.